Acerte mil reais da programação. Aumente o volume e prepare-se. Você vai ouvir as melhores músicas da programação. Confira. Tô virado, já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou ficar em casa, mano, o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou com você. Vou ficar em casa um ano o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei. Eu sosseguei. Eu sosseguei. Sosseguei. Obrigado. As 7 melhores, uma atrás da outra. Música 6. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vim beber comigo, quem cair primeiro paga. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vim beber comigo, quem cair primeiro paga. Ando falando que eu sou cachaceiro, que eu não trabalho, bebo o dia inteiro. Se quer saber o nome do meu companheiro, é um velho barreiro. Tô virando copo de janeiro a janeiro. Tô bebendo, tô pagando, é com meu dinheiro. Esse caboclo vive querendo me dar conselho. É tudo por tequeiro. Toda meia-noite eu tô zerinho de novo. De quem falar que eu tô de fogo. Quem disse que eu tô de fogo? Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vim beber comigo, quem cair primeiro paga. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vim beber comigo, quem cair primeiro paga. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vim beber comigo, quem cair primeiro paga. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vim beber comigo, quem

eu morro de mal. Disse que se eu continuasse a beber ia morrer. Aí eu decidi se eu ia parar, que nunca mais ia matar de alto e arrumar. No primeiro teste na balada, quando eu vi uma amarela e com gelo, eu não resisti, desci. Eu vou morrer. As sete melhores do seu rádio. Música 3. Encontrei uma caixinha cheia de relatos, um monte de documentos tão falsos. Nossas vidas em minhas mãos agora, tá cada parte dessa nossa história. E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora. E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar. E uma por uma eu vou ter que colar. Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva. Naquele segundo eu pensei que até te odiava, mas insistirei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Alô, Recife! Dessa nossa história, que eu não sei se eu rasgo ou jogo fora. E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar. E uma por uma eu vou ter que colar. Mas foi na hora da raiva, pensei que até te odiava, mas respirei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Naquele segundo eu pensei que até te odiava, mas respirei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. As sete melhores. Música 2. Faz dias que não te vejo, mas a saudade e o desejo sempre vem me ver. Nos meus sonhos está presente, não vejo a hora de adormecer. Pra encontrar você, pra encontrar você.